mano, na quebrada é tudo sangue bom. Pode crer, eu sei que a minha pele negra te incomoda e pode até levar mal, paga pau. Você não se conforma em ver um preto com a vida normal, mas o que todo mundo sabe é que você paga o pau. O meu cabelo ruim, o estilo do meu penteado, de trança ou careca, você paga o pau, eu tô ligado. O meu estilo é esse, eu não mudo. Pode me chamar de maloqueiro, vagabundo. Aí vacilão, sou filho do gueto, eu sou favela. Sou preto, sou preto, sou preto. Sou comunidade sofrida, sou a raça que a sua raça chama de bandido. Tudo bem, pra mim eu tô legal. Sou preto do gueto e não vou levar mal. Preto, preto, preto. Preto do gueto, preto, preto, preto. Sangue A, sangue B. Preto do gueto, preto, preto, preto. Preto do gueto, preto, preto, preto. Sangue A, sangue B. Preto do gueto. Veja bem, você não é melhor que ninguém. Quem é você pra falar mal de alguém? O nosso estilo é esse mesmo e não tem jeito. Assumido, nascido, sangue bom, preto do gueto. Ele fala mal de mim, ele não gosta de mim, do jeito de eu me vestir, mas eu tô legal assim. Se liga, eu tô no ar e quero sim acabar com esse bando de racista, eu tô pronto pra treinar. Deixe que vale o que quiser, que ele se dane, que se for dessa raça racista, eles não mandam nessa porra, eu tô afim de zoar, pra que eles possam ligar. Você se orgulhe assim e nada vai te mudar. Pra mim já chega esse tipo bando de filha da puta. Já disse e repito, o meu jeito ninguém muda. Meus mano e minha família tem orgulho de mim. Preto do gueto, eu tô na fita até morrer até o sul. Preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, sangue A, sangue B, preto do gueto, preto, preto, preto, preto do gueto, preto, preto, preto, sangue A, sangue B, preto do gueto. Irmão, ele não gosta do seu jeito diferente, mas qualquer hora a gente tromba essa gente e ele vai se ligar. E aqui o bicho pega. Quem é favela não é mole e não se entrega. Irmão, sangue A, pronto pra engatilhar e atirar. Sua ideia vai fazer ele pensar que a bomba pode explodir na cabeça desse otário. Sem dó, esse racista vai pra casa no caralho. Ele que 12 manda rima aqui pra você. Se liga, racista, me cita ou afirma, ele que vai te fuder. Se tem o nome, ele pega, acelera. Faz 180 por hora na via Anhanguera. Não tem a pele escura, mas o preto do gueto também vem. Cegado na moral, mas aí nem vem. Porque agora eu tô saindo fora. Respeito é bom, sangue bom e todo mundo gosta. Preto, preto, preto, preto, preto. Aham, preto, preto do gueto, preto, preto, preto, preto. Sangue A, sangue bom. Preto do gueto, preto, preto, preto. Preto do gueto.